Introdução Workshop 642. Vai mais fundo na analogia entre esposa e amante, alma e fisicalidade, entidades separadas em dimensões diferentes. Mãe original, alma do Criador. Nova cidade espacial. Peças pelo mundo. Atualização sobre a guerra, nascimento virgem, crianças de Mitra. Queima de plantações e Nano. Resumos. Os ensinamentos de hoje remontam à analogia da esposa como a fisicalidade e a alma do homem como a amante. Nos leva a refletir mais profundamente sobre o verdadeiro significado de nossa vida como seres humanos, em que a alma e a fisicalidade são duas entidades diferentes que compartilham o mesmo corpo físico e suas experiências de vida no planeta Terra. Para a maioria de nós deste planeta, essa é uma afirmação bastante fora da realidade de se fazer, e pode fazer com que nosso cérebro simplesmente desligue. Então o Sr. Cash começou a explicar o porquê, nos mostrando um pouco da vida que estamos vivendo agora sem que tenhamos consciência disso. Simplesmente aceitamos que temos um nome e um título e nos chamamos de Doutor Fulano ou algo assim, e seguimos nossa vida seguindo o status quo, e como todo mundo aceita isso, então simplesmente esquecemos de tudo isso e aceitamos também. Na década de 60, os gypsies foram para a Índia e começaram a trazer de volta a espiritualidade oriental. Juntamente com o desenvolvimento da psicologia no Ocidente, a sociedade começou a explorar a ideia de que somos mais do que apenas o corpo físico. E com isso vieram todos esses livros, workshops e centros de retiro também para que as pessoas tentassem se compreender melhor. Foi assim que entendi a primeira parte do ensinamento de hoje. Ele nos pediu para pensar em todas as coisas em que achamos que somos, como os títulos que inventamos para nós mesmos, as roupas elegantes que vestimos, a comida orgânica que comemos, a educação e os carros caros que dirigimos. Todas essas são identidades da fisicalidade que criamos para nós mesmos e nas quais acreditamos. O verdadeiro problema é que dizemos a nós mesmos: gastei milhares nesses workshops e livros, então agora eu sei disso, então isso não se aplica a mim. É, lamento dizer, mas isso pode muito bem se aplicar a você ainda mais, porque agora você está preso a um conceito duplo, e então sua emoção diz: sim, eu já ouvi isso e paguei meu preço já. O Sr. Cash está dizendo aqui hoje que não funciona assim. No momento em que deitamos a cabeça no travesseiro à noite e adormecemos, todos esses nomes e títulos voam pela janela. Eles não têm sentido, porque quando dormimos entramos na dimensão da nossa alma. E é uma dimensão totalmente diferente da alma. Mas então dizemos: não nos lembramos de nada disso. Isso é porque a alma nos colocou para dormir e saiu para viajar em sua própria dimensão. Mas de vez em quando temos um vislumbre de ter estado em algum lugar. Ou se praticarmos muita espiritualidade ou servimos aos outros de forma verdadeira e profunda, passamos a nos tornar cada vez mais conscientes do estado de ser da alma. É muito interessante refletir sobre a alma e sua vida separada e simplesmente estar aberto à possibilidade de que isso possa de fato ser verdade. O Sr. Cash nos pediu para pensar sobre a vida da alma e se ela tem uma esposa, ou neste caso, será que seria outra amante em algum outro lugar do universo? E será que nossa própria alma tem outros filhos desconhecidos por nós? Esses seriam filhos da alma ou crianças de Mitra, porque elas são criadas a partir dos campos do universo, juntamente com os campos do amor. Mas se assim o escolherem, elas podem manifestar uma fisicalidade em algum lugar em outra dimensão física também. Isso abre enormes possibilidades, diferentes maneiras de viver a vida. Seria bom se alguns buscadores de conhecimento se inspirassem a escrever então novelas sobre a vida no universo de acordo com a ciência do plasma agora. Nossos próprios parentes poderiam estar nos visitando em nossos sonhos e nós nem saberíamos disso. No entanto, agora sabemos, graças ao conhecimento que o Sr. Cash está nos passando. Mas será que eles realmente seriam nossos parentes? Já que a alma está, na verdade, em uma dimensão totalmente diferente e sem relação com a fisicalidade? Quando sonhamos e nos vemos vivendo em outro planeta ou em outra dimensão, estamos, na verdade, vendo nossa própria alma vendo sua própria vida ali. Como devemos nos relacionar com esse conhecimento? De certa forma, pode ser como colecionar fatos triviais que não nos afetam. Ou podemos usar isso para fazer uma escolha de nos identificarmos com a alma e queremos então aprender mais. Há muitas informações diferentes, mas vou tentar aqui resumir a relação entre a alma e a fisicalidade. Como discutimos na semana passada, tanto a alma quanto a fisicalidade têm certos poderes que afetam uma a outra e ambas precisam trabalhar juntas. Na dimensão da Terra, a fisicalidade é responsável por criar a alma ao unir as entidades físicas do óvulo e do espermatozoide. Mas devemos lembrar que mesmo as entidades físicas são em essência energia, e tudo está conectado e é feito a partir dos campos do Criador. Mesmo que a mãe e o pai pensam que tomaram a decisão de ter um filho, na verdade isso foi uma decisão das almas e a fisicalidade teve que executá-la. E muito provavelmente existe até mesmo outro nível de tomada de decisão acima das almas. Com esse entendimento, não importa se a gravidez foi resultado de um estupro de amor ou mesmo de um bebê de proveta. As almas, elas atuam em sua dimensão e então a fisicalidade tem que seguir quaisquer que sejam as suas ordens. Quando coisas estranhas como essa nos acontecem, nossa fisicalidade então pensa que algo está errado, especialmente quando essas ações vão contra as convenções sociais ou até mesmo contra o modo normal de comportamento da pessoa. Isso ocorre porque a alma pertence a uma dimensão superior e sua vontade é cumprida. Mas isso não acontece da maneira egoísta da fisicalidade, pois todas as almas ainda precisam concordar e todas seguem o edo de Mitra. Para reiterar, a fisicalidade ela cria a alma, mas foi decisão das almas em primeiro lugar. O outro lado disso é que o comportamento da fisicalidade determina para onde a alma pode ir quando se separa da fisicalidade da morte. Quando a fisicalidade se comporta mal, ela retira a força do campo magnético da alma e isso limita o que a alma pode fazer no universo, mais tarde, quando ela estiver por conta própria no universo. Esta parece ser uma situação muito estranha, em que uma entidade de nível inferior tem tanto poder assim sobre uma entidade superior, né? Deve haver outras dimensões nessa equação que ainda não aprendemos, pois de fato é difícil imaginar que a alma não possa corrigir os erros da fisicalidade e fique prejudicada para a vida eterna dessa alma. Esse é outro incentivo para a alma cuidar da fisicalidade e guiá-la adequadamente, pois seu futuro depende disso. E no fim da vida, a fisicalidade é deixada para trás pela alma. No entanto, essa relação pode mudar. A alma ela pode levar a fisicalidade consigo, como nos foi ensinado há anos. Portanto, há também um incentivo para que a fisicalidade se comporte bem e ame a alma, pois isso pode abrir uma nova dimensão de vida para ela. A fisicalidade ingere alimentos e, por meio dessa ação, atrai energias do universo para alimentar a alma. Mas não é um tráfico de mão única. A alma também alimenta a alma das células do corpo, que isso acontece à noite quando o corpo dorme. Ela sabe como fornecer a força de campo correta para poder nutrir as células. Se o homem aprender como engajar sua alma, então ela alimentará sua fisicalidade e ele não precisará matar para obter energia. Até que esse momento de maturidade seja alcançado, a tecnologia do plasma de raios cósmicos da Fundação Cash será utilizada aqui na Terra. Sr. Cat disse que toda a alma e seu destino já estão definidos na dimensão da fisicalidade. É isso que o homem precisa perceber. Então ele compreenderá a verdade sobre si mesmo e poderá decidir viver nas duas dimensões da alma e da fisicalidade. Até que esse momento chegue, continuamos aqui a jogar esse jogo de esconde-esconde, mesmo que todos nós já saibamos a verdade sobre a existência da alma. Estamos apenas fingindo que não sabemos. Pensávamos que estávamos fazendo certo ao comer apenas alimentos orgânicos e ficar longe dos alimentos não saudáveis, entre aspas, mas, do ponto de vista da sensoplasma, estamos aprendendo agora que o espectro de força do campo magnético na coloração de carbono que eles adicionam aos alimentos, que são provenientes das minas de carvão subterrâneas e o CO2 liberado pelas florestas na Coca-Cola e em outros refrigerantes, estão, na verdade, fornecendo o espectro de carbono de energias que faltava e que é necessário para a alma. Todos os bebedores habituais de Coca-Cola do mundo ficaram felizes em ouvir isso. Certa vez eu tive um colega de quarto que bebia um pacote de 6 ou mais latas de Coca-Cola diariamente e se comia, era só algum tipo de alimento processado. Ele não era uma pessoa doente, mas sua pele era um pouco pálida. Ele nunca achou que houvesse algo de errado nisso, e sua emoção estava bastante satisfeita com isso. Agora, com esse conhecimento, eu fico pensando nisso. Talvez a alma dele soubesse algo que todos nós não sabíamos. Como disse o Sr. Cash, nossa ciência é tão absurda em relação às coisas e simplesmente não entende como a criação funciona, negando não apenas a alma ou a energia central, mas também os campos magnéticos. Parece haver diferentes aspectos nisso. Existem as ideias que nos foram ensinadas desde a infância e que afetam os campos que criamos, e então nossas emoções se somam a isso. Por exemplo, se eu vivesse assim, provavelmente eu ficaria doente e teria uma saúde péssima. O Sr. Cash não está dizendo que todos devem sair por aí bebendo Coca-Cola e comendo porcarias, mas sim pensar sobre como entendemos a vida e se nossa compreensão inclui o conhecimento da alma e das interações dos campos magnéticos. E parece haver também uma inteligência superior que está observando e organizando as coisas. Assim, quando a alma do homem apresenta deficiência no espectro de carbono, ela coloca na mente coletiva da humanidade a ideia de produzir alimentos não saudáveis, entre aspas, e refrigerantes, porque é assim que o homem neste momento consegue se relacionar com a vida. Bom, o que eu entendi sobre o resultado da pesquisa da ONU para encontrar a mãe original da raça humana é que, em seus estudos, eles começaram a compreender que o DNA ou a estrutura da mãe original está presente em todos os seus descendentes. Assim, eles chegaram a outra conclusão, que a mãe está presente em todas as mães que se seguiram, pois elas são, na verdade, criadas pela mãe original. Da mesma forma, a alma coletiva do universo está dentro dos parâmetros da força da alma do Criador. Isso significa que a alma coletiva do Criador é o Criador. Esse é o significado de eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. E da mesma forma o Criador ele foi feito à imagem do homem. Lembre-se de que a alma do homem faz parte da alma coletiva do Criador. Na verdade, isso pode significar coisas diferentes. Será que é a nossa ideia do Criador que o torna o Criador? E a criação é uma conexão bidirecional entre o Criador e o Criado. Embora a alma do homem tenha sido criada perfeita como Criador, como a criança que se sentiu suja depois que a mãe a deixou limpa, foi o homem que se sujou também com matanças e destruições. Então podemos perguntar, por que Deus permitiu que nos comportássemos tão mal? Isso nos leva de volta à ideia de que o amor incondicional é livre. Portanto, todas as coisas criadas são livres para escolher se aproximar do Criador ou se afastar dele, criando assim seu próprio mundinho como uma bolha ali, onde elas vivem uma vida separada de ilusão. Mas isso é permitido apenas até certo ponto, depois mudará, assim como o Yin se transforma em Yang e vice-versa. Será que pode haver alegria em viver uma vida absolutamente perfeita, onde há espaço para onde não há espaço, perdão, para mudança e variedade? É claro que em essência tudo já é perfeito do jeito que é, mas quando pensamos em imperfeição, sempre pensamos na manifestação da energia na fisicalidade. Isso se baseia no condicionamento mental que é relativo ao ambiente. Assim parece que há tanto perfeição quanto imperfeição, mas a imperfeição é sempre temporária. E então passamos a experimentar o amor no processo de corrigir essa imperfeição. Agora o Criador tomou conhecimento de nosso terrível sofrimento aqui. E ele vai mudar o homem por meio da tecnologia do plasma e do trabalho do Sr. Cash. Não se trata de não se importar. Pelo contrário, os campos magnéticos são livres para interagir e a beleza da criação está na variedade das interações, bem como no amor, na alegria e na experiência de vida que elas proporcionam. Os campos interagem espontaneamente e parece ser responsabilidade do ser superior fazer as correções. É assim que a vida é e vemos isso também em nossa vida na Terra. O macro está no micro. E parece que o propósito da criação é compartilhar o amor da interação e desfrutar da beleza do que é criado. Esse é o significado de confirmação da existência. Foi o homem que traiu seu criador ao matar. De certa forma, ele se vingou criando a filha de Mitra, que é um ser perfeito e obedece à perfeição e é como criador na dimensão da fisicalidade. Em outras palavras, ela não se corrompe ao entrar na dimensão da fisicalidade. O homem será mudado para que viva de acordo com o ethos de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. Essa é a essência da moeda Cash. Quando uma criança nasce com o suficiente de tudo para viver, não há necessidade de ela fazer o mal. Estabeleceremos as condições desde o início para que as crianças sejam perfeitas. Quaisquer imperfeições serão tratadas como uma doença e curadas com amor, ou quaisquer áreas em que haja carência serão supridas. Obviamente não se trata apenas de prover para a fisicalidade. É dito dessa forma porque é isso que podemos compreender agora. A elevação da alma é a parte mais importante, isso está acontecendo à medida que a fisicalidade perde as condições que geram mais ações. Há mais a ser compreendido, mas por enquanto temos que começar pela parte básica, que é prover as necessidades físicas. Nesse sentido, ele disse que a alma não será tentada pelas mais ações da fisicalidade. Esse é o trabalho do Criador e o que a Fundação Cash assumiu a responsabilidade de realizar. No entanto, neste momento, o homem não consegue compreender esses conceitos. Por um lado, as pessoas são mantidas na ignorância quanto à sua verdadeira natureza e isso permite que exista uma classe dominante assim. É tão normal para nós que nem sequer pensamos que existe outra maneira. A Fundação Cash está educando as pessoas sobre sua verdadeira natureza, mas ao mesmo tempo introduzindo tecnologias que também trarão igualdade. As unidades rede de uma nação permitirão que a moeda Cash se espalhe pelo mundo assim. O Sr. Cash deu alguns conselhos bastante contundentes e paternais em relação ao que foi ensinado sobre as almas decidirem sobre o nascimento de uma criança e não a fisicalidade. A alma decide por meio de sua conexão com a alma do óvulo do espermatozoide e elas nem se dão ao trabalho de discutir isso conosco, mas nos fazem acreditar que somos nós que decidimos. Portanto, da próxima vez que você estiver pensando em ter um caso ou quiser abraçar e beijar outro homem ou outra mulher, pense no fardo de criar outra vida que pode recair sobre seus ombros. Lembre-se de que são as almas que decidem a punição e não a fisicalidade. Talvez por punição, aqui o Sr. Cash esteja se referindo à conduta sexual imprópria e também ao descumprimento da responsabilidade em relação à criação de uma criança, mas também à geração de certas emoções entre um e outro. Infelizmente, não há muito ensinamento sobre isso quando somos jovens, e a vida pode nos dar um treinamento muito duro. Mesmo assim, como raça, temos muita dificuldade em aprender as lições mais simples. Todas essas identidades que criamos para nós mesmos não têm base na realidade quando vamos dormir e entramos na dimensão da alma, que é, na verdade, a vida do universo. Portanto, antes de irmos dormir, devemos compreender nossa verdadeira condição como fisicalidade, desenvolver amor pela alma e pedir que ela traga de volta algo que nos permita ser perfeitos na dimensão da fisicalidade. Se formos honestos o suficiente conosco mesmos, saberemos então que precisamos da alma muito mais do que ela precisa de nós. E quando ela parte na morte, é o fim para a fisicalidade que retorna aos elementos. Se fomos criados com um pouco de formação religiosa, quando estávamos com problemas, o que nós fazíamos? Nós orávamos a um Deus que era externo a nós, pedindo ajuda. Agora, com conhecimento dos ensinamentos do plasma, compreendemos que é a alma do homem que é um reflexo do Criador em nós e é a fisicalidade que pede ajuda à alma do homem. Há ainda mais conhecimento sobre isso. Mas é um modo de vida totalmente diferente quando compreendemos que há duas entidades dentro de nós e estamos aprendendo a nos relacionar uma com a outra agora. Grande parte do ensinamento de hoje trata de compreendermos melhor a nós mesmos e não de usarmos isso para julgar os outros. Ele disse que nunca devemos nos comparar aos outros porque, para começar, não sabemos tudo sobre os diferentes campos que se unem para poder formar essa pessoa no passado, no presente e no futuro. Se não compreendemos nossa alma, como podemos sequer chegar perto de entender o que outra alma está passando? Em vez disso, devemos nos esforçar ao máximo para viver a vida de Mitra, pois passar a vida acumulando bens e posições é realmente uma grande perda de tempo, porque no momento que entramos na dimensão da alma, tudo isso desaparece. Eu entendi a parte seguinte como significando que, às vezes, quando estamos dormindo, nossa fisicalidade dá uma espiada na dimensão da alma e vê todo tipo de coisa que não compreende, como alguém ou como seria alguém olhando por uma janela de vidro e que fica assustada e quer fugir e deseja nunca ter visto essas coisas. Quando isso acontece, se alguém estiver nos observando dormir, ela verá que estamos tremendo, estremecendo na cama ou até mesmo nos revirando na cama. As almas nunca permitirão que a nossa alma da fisicalidade entre nessa dimensão, porque nossas mãos estão cheias de sangue e manchadas pela destruição dos outros. É como olhar para o aquário do universo e nossa alma está brincando, mas não temos permissão para participar. Mas na realidade, as coisas que vemos não são ruins. Na verdade, são as coisas mais maravilhosas das quais podemos fazer parte. É realmente nosso condicionamento que as faz parecer ruins. O novo centro de pesquisa na China também é conhecido como a primeira cidade espacial da Terra, que está sendo construída por meio da tecnologia do plasma de raios cósmicos da Fundação Cash. O Sr. Cash explicava como os milagres estão acontecendo e como pessoas que surgem do nada se oferecem para ajudar a construí-la. Houve um não buscador de conhecimento do Irã que veio e era especialista em sua área da agricultura, e ele conseguiu incorporar o conhecimento da Fundação Cash ao seu conhecimento e vice-versa. Agora ele próprio se tornou um buscador de conhecimento e a melhor parte é que ele compreende o ethos. Compreender o ethos não é pouca coisa, e é aí que as pessoas ocidentais que se juntam à Fundação Cash têm grandes problemas. Elas pensam na ciência como uma ciência morta que a cultura ocidental produziu com base na ganância e no materialismo e que não existem campos magnéticos ou energia. Não se trata apenas de construir um lugar. Ouvimos falar dos sauditas investindo trilhões no que eles chamam de cidade do futuro, mas isso se baseia realmente em uma compreensão da ciência puramente materialista e não desafiará o status quo e nem trará a paz mundial. Portanto, não importa quanto tempo leve, a verdadeira cidade espacial da Fundação Cash deve ser construída seguindo o amor e o ethos e uma compreensão verdadeira da ciência do plasma e não uma réplica falsa que não fará nada, mas que gera dinheiro falso. É tão revigorante ouvir histórias de como os buscadores de conhecimento das pessoas se prontificam a ajudar por amor a fazer algo honesto e verdadeiro. Isso é um indicador de que a alma está no comando e não a fisicalidade. Uma buscadora de conhecimento explicou como ela tem momentos em que pensa no Criador e começa a chorar incontrolavelmente. Ela não sabia se era a alma da fisicalidade ou a alma do homem por trás dessa emoção. O Sr. Cash não respondeu, mas disse que muitas pessoas ainda não entendem isso. Em seguida, ele explicou como a alma do homem foi criada perfeita, mas o homem se sujou e que isso não é culpa do Criador. Devemos pensar primeiro antes de começarmos a fazer algo que sabemos no fundo ser errado. Devemos lembrar que, como fomos criados diretamente a partir do Criador e estamos ligados a Ele, o que fazemos na fisicalidade também recai sobre o Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, então a forma como nos comportamos é sentida pelo Criador. Não é que possamos corromper o Criador com o nosso comportamento, mas de certa forma fazemos com que Ele sofra por causa de seu amor incondicional por nós. Se pesquisarmos sobre a Marinha Persa de 2.500 anos atrás, é aceito que a Marinha Aquemênida ela possuía de fato 1.200 navios de guerra, o que era extremamente grande para aquela época, e ela se utilizava como força para controlar 3 continentes. Mas não se aceita que os persas tenham viajado pelo mundo espalhando seu DNA e sua cultura. De acordo com a pesquisa do Sr. Cash, os persas navegaram até a Austrália, mas onde ainda vemos a influência deles na América Central e na América do Sul. Eles interagiram e se misturaram com os astecas também na América do Sul, como no Peru e em outros lugares. O DNA deles aparece por lá e as pessoas parecem iranianas, especialmente algumas das mulheres. Isso teria ocorrido há 2.500 anos, muito antes de Colombo. A estrutura de Sacsayhuaman, no Peru, ela se assemelha aos terraços de Persépolis, mas dizem que se trata de etapas evolutivas paralelas na engenharia antiga e não de contato histórico. Houve um rei asteca algumas centenas de anos antes da chegada dos conquistadores que construiu um templo para o deus desconhecido. Os estudiosos ocidentais achavam que era uma forma de incluir quaisquer deuses que eles pudessem ter deixado de fora. Eles não achavam que fosse o deus transcendental, porque os pagãos não tinham esse entendimento. O nome do templo teria sido trazido como Deus Desconhecido. Nessa época, foram apenas os arianos que trouxeram o conhecimento transcendental através dos Vedas. E Irã significa a terra dos arianos, já que os persas e Zoroastro eram iranianos. Há muitas evidências que apontam para como os persas se espalharam pelo mundo, e há também pesquisas que apoiam o fato de que os africanos também viajaram pelo mundo espalhando seu conhecimento e cultura. Ele deu uma atualização muito longa e detalhada sobre o que está acontecendo no Irã. O Índice Rápido oferece um bom resumo disso, você pode ler isso. Basicamente, se os americanos reiniciarem a guerra, o Irã cortará os cabos no Golfo Pérsico e metade do sistema bancário SWIFT entrará em colapso. Os chineses assumirão o controle do sistema financeiro mundial e os Estados Unidos perderão seu poder e influência. Qualquer pessoa inteligente sabe que a mídia é controlada nos bastidores e enche a cabeça de todos com mentiras e propaganda. Temos que esperar para ver o que vai acontecer. Agora é mais importante do que nunca espalharmos as 10 mil unidades de rede de uma nação pelo mundo e trazermos a mudança e a paz mundial. Houve mais alguns detalhes sobre como nascem as crianças de Mitra. É o mesmo que conhecemos como nascimento virgem, mas não da maneira como as pessoas religiosas o entendem. A ideia da mulher, a idade da mulher não importa, porque a fisicalidade ela está envolvida, mas não da mesma forma que pensamos. A mulher ela deixará de ovular meses antes e o homem não produzirá sêmen. Isso ocorre para que não haja chance de a fisicalidade entrar no processo. Tudo ocorre por meio da conexão das almas, e tanto a alma do homem quanto da mulher decidem que o local do nascimento será o útero. Quando os buscadores de conhecimento amadurecerem para o conhecimento da criação e forem capazes de transmutar, então também serão capazes de criar crianças de Mitra. Quando as pessoas as veem caminhando, é como ver o sol. Seu amor e alegria são intocáveis, o que significa que nada pode afetar o amor delas e a fisicalidade não pode interferir da mesma forma que interfere no amor humano. Houve uma discussão também muito interessante com um buscador de conhecimento da Austrália sobre a produção do que ele chama de biochar. É quando se fazem cristais de carvão vegetal a partir de madeira e em seguida processa-se com um canguru em decomposição, ervas e ganhos durante um período de 6 meses. O carvão fica impregnado de micróbios e que se reproduzem e alimentam o carvão com nutrientes, o que presumo que seja usado para fertilizar as plantações ou algo do tipo. Sr. Cash o convidou para ensinar esse processo aos buscadores de conhecimento na cidade espacial para uso na agricultura deles. Ele também ficou muito grato pelo trabalho, esse buscador de conhecimento, né, ele ficou muito grato pelo trabalho que está sendo feito pela Fundação Cash Brasil para ajudar a tornar os ensinamentos mais acessíveis a todos. Houve algumas outras coisas que você pode ler por conta própria, mas é melhor que nos apressarmos e colocarmos o sistema de rejuvenação em funcionamento antes que os robôs movidos a IA tomem todas as funções dos humanos e decidam que os humanos não podem mais ser alimentados. Na verdade, isso aqui não é uma piada que eu estou fazendo, mas nós, buscadores de conhecimento, devemos levar a sério a nossa posição de difundir a tecnologia do plágio o mais rápido possível por todo o planeta para acabar com as guerras, a pobreza e a fome. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 642. Entramos em uma nova dimensão dos ensinamentos, onde podemos compreender melhor a nós mesmos, especialmente o que discutimos na semana passada. A grande questão agora é, qual é o nome da sua amante? A esposa representa a fisicalidade e tem nome e título, e ela usa um vestido, dá à luz a filhos, além de cozinhar e limpar. Na dimensão física, nós chamamos de senhora fulana. Você pode ser um médico com 2 filhos, morar em uma casa luxuosa e dirigir um carro porque alguém pagou para que você pudesse ter uma educação. Mas se você tivesse nascido há 2 séculos, muito provavelmente estaria montado em um burro e ainda lavando suas roupas em rio, o que muito provavelmente 1/5 da população deste planeta tem que fazer ainda. De certa forma, como marido e mulher, vocês ainda vivem uma vida de caçadores e coletores. Mas agora no mundo moderno, vocês têm seus títulos de médico ou o que quer que seja na vida física. Faça a si mesmo uma pergunta. Quando você vai dormir e a amante ou a alma se liberta, qual é o nome dela e por qual título ela é conhecida? Ela tem filhos e qual é o endereço dela? Ela frequenta a universidade? Há tantas perguntas a fazer. O que é interessante é que a esposa e a amante são, na verdade, as caçadoras e coletoras uma da outra sem que elas saibam disso. A esposa tem um título, mas a amante não. Na dimensão física, a esposa anda por aí recolhendo e acumulando diplomas de educação ou indo ao parque, e então comendo as comidas mais sofisticadas que precisam ser todas orgânicas e o resto disso para ter um corpo limpo. A comida orgânica nos impede de acumular o fator carbono, que é dado à alma para suas necessidades. A evolução na ciência da alimentação permitiu ao homem acessar diferentes tipos de carbono das minas de carvão que eles adicionam aos alimentos, como corantes de carbono e CO2, como em refrigerantes, como a Coca-Cola e o resto, e aos alimentos que comemos, o que traz assim um espectro de carbono que faltava à alma. Desta forma, a esposa começou a alimentar a alma com o que ela precisa. E a alma tem alimentado a fisicalidade com os frutos ocultos do universo. Foi assim que elas se conheceram. Quando a alma alimenta a fisicalidade, ela não precisa consumir tanta comida do homem que contém a combinação de carbono das minas e das florestas. O carbono que as árvores deixaram para trás cria uma conexão mais direta com o Criador, o que não existia antes. O desenvolvimento científico do homem na área de corantes para revestimentos de açúcar, acho que aquele se refere, Sr. Cash, a corantes alimentares à base de carbono. E o Sr. Cash continua, eles têm, na verdade, alimentado a alma com o que faltava na dimensão da fisicalidade de uma forma oculta. Nos ensinamentos de décadas atrás, eu sempre dizia que quando você morre, sua alma parte e encontra um novo lugar no espaço. Mas ela leva a fisicalidade consigo? Ou ela se despede porque não precisa mais da fisicalidade e a deixa por conta própria para fazer o que quiser? Nas últimas semanas, nossos belos cientistas russos conseguiram pela primeira vez rastrear o caminho da alma quando ela deixa o corpo. Ela voa pelo espaço como uma luz, mas eles não conseguiram rastrear para onde ela vai depois de deixar a atmosfera terrestre. Na Fundação Cash dizemos há décadas que a alma deixa o corpo e viaja pelo espaço para um novo lugar. Agora isso pode ser demonstrado fisicamente. Ela vai para o espaço como uma estrela cadente. Não está claro aqui o que o Sr. Cash quis dizer. Parece que é uma segunda alma que parte. Mas será essa a alma da fisicalidade? Cientificamente, há outra prova do que ensinamos há 12 anos. Os cientistas estavam esperando que a segunda alma partisse para sempre. Todas as noites, quando vamos dormir, a alma sai para brincar no universo. Nossos cientistas terão que descobrir o que acontece com a alma nesse momento. A questão permanece, qual é o título dela? Ela ainda é a senhora fulana? A alma ainda tem a mesma amante que tinha na vida física? A alma tem filhos que a fisicalidade não conhece? A esposa, na dimensão da fisicalidade, dá à luz filhos. A amante tem outro amante no espaço, onde, como amantes, eles geram filhos na dimensão do universo. Agora você entende como a fisicalidade, que como fisicalidade você é um nada e um ninguém. No momento que você deita a cabeça no travesseiro, todos os seus títulos deixam de existir. Pense no que é relevante. Dormir no chão ou nas camas mais luxuosas do universo do homem não tem relevância na dimensão do universo. Na dimensão da alma do homem, é bem possível que a amante já tenha estabelecido outra casa com outra alma nessa dimensão. Ela pode brincar tanto com o homem na dimensão da fisicalidade quanto com seu parceiro na dimensão da alma da criação. As duas são dimensões totalmente diferentes e sem relação entre si. A fisicalidade não tem significado na dimensão da alma do homem. De um lado do universo, a fisicalidade tem uma casa, mas não do lado da alma. Uma pode estar próxima do Criador enquanto a outra está o mais distante possível longe do Criador. Uma pode ser o chefe do exército e ordenar que outros sejam mortos, enquanto o presidente de uma nação pode parecer pacífico, mas na verdade está matando milhares nos bastidores. Aquele que pensa no bem pode estar perto do Criador. A fisicalidade pode ser compartilhada nas duas dimensões, da alma e da fisicalidade. Como seres humanos, vocês têm tanto orgulho de seus títulos no papel, do dinheiro, das roupas que vocês vestem, das pessoas com quem conversam. Mas no momento em que vocês colocam a cabeça no travesseiro, isso não tem valor algum. Você se torna a senhora ninguém, enquanto a amante está fora brincando no universo. Há um ponto que vocês esqueceram. Cada célula do corpo do homem tem uma alma. Isso significa que o ser humano é uma alma coletiva. Por mais que o homem coma para alimentar sua fisicalidade e dar alguma energia à alma, a alma abriga a energia universal e isso alimenta a alma de cada célula do corpo enquanto a fisicalidade está adormecida. Ambos os lados se alimentam mutuamente. Os novos fones de plasma da Fundação Cash concentram-se apenas em alimentar a alma do homem pela transmutação e não a fisicalidade. Aquelas grandes unidades espaciais obesas em forma de ovo, elas foram para alimentar a fisicalidade e a alma não ficou feliz. Portanto, o novo sistema de plasma da Fundação Cash cobre apenas a sua alma em todas as dimensões. Não precisamos alimentar a sua fisicalidade, em vez disso alimentamos a sua alma. É exatamente isso que a amante faz enquanto você finge estar dormindo. A tecnologia do plasma que agora está nas mãos do homem é de uma nova dimensão. É para o homem aceitar as duas dimensões da existência, a esposa e a amante, ou seja, a alma e a fisicalidade. A fisicalidade sonha com um carro novo e uma casa, enquanto a alma tem sua própria dimensão. Você já perguntou à sua alma sobre sua família e se ela tem pais ou filhos? A alma do homem alimenta cada célula do corpo durante o sono físico. Quando o homem sente o desejo de gerar um filho no ventre de uma mulher, é na verdade a alma da mãe que decide qual espermatozoide alcançará o óvulo e não os cromossomos que decidem. A alma que se tornará a criança, que já está decidido pela alma da mulher e pela alma do pai. A ciência diz que é acidental e que o espermatozoide mais forte é o que consegue nadar a distância mais rápido. Desculpe, queridos. É a alma da mãe no óvulo que já fez a combinação. O espermatozoide que consegue chegar lá é porque corresponde à força de campo certa para poder entrar no óvulo. A ciência do homem é tão absurda quando se trata da criação porque nem mesmo compreende o processo mais simples da criação. Nos foi dito que é o espermatozoide mais apto que tem que nadar todo o caminho depois de romper o óvulo. A alma é exatamente como um plasma, um ímã ou uma estrela. Ela tem polaridade e atrai apenas o que combina com ela e nada mais. É como um ímã de ferro tentando atrair madeira. Isso não é possível porque eles não combinam. Resolvemos aqui outro mistério da vida. O óvulo, em sua alma, no momento mesmo de ser criado, é uma alma coletiva de todos os elementos dentro dele e já encontrou uma correspondência coletiva com e em paralelo à alma do óvulo. Agora resolvemos mais um mistério para a ciência. Toda aquela conversa sobre o nadador mais forte, mais rápido e sobre perder a cauda é bobagem isso. O destino já estava traçado desde o momento em que ele saiu dos testículos do homem. Temos que entender as leis da física. Não dá para simplesmente invadir as coisas à força. A célula é apertada. Milhões tentaram e como é que só um conseguiu? É a decisão das duas almas sobre qual espermatozoide fertilizará o ovo. Não importa se você foi estuprado, se fez amor ou se tornou conscientemente a decisão de ter um filho. O óvulo já decidiu recebê-lo. Outro exemplo é se a mulher tem um caso, engravida e depois esconde isso do marido. Ela pode achar que deu conta da situação, mas é a alma do óvulo que já planejou quando revelar o seu engano. As almas do óvulo e espermatozoide já determinaram o momento em que o engano seria revelado mais tarde. Ela pode ter pensado que foi esperta, mas o fato é que está tudo à vista e todas as almas do universo podem ver o que está acontecendo. Temos que redefinir a ciência do homem. Existem tantas falácias que foram criadas sobre tudo, desde velocidade da luz ser o limite absoluto, até tudo que você pensava sobre a criação. Por mais que a alma do homem pegue da fisicalidade para amadurecer a si mesmo, ela também traz alimento suficiente para alimentar a alma de cada célula do corpo que a fisicalidade não tem a capacidade de alimentar e nutrir. É assim que alimentaremos o homem através da alma a partir de agora. A alma alimentará os campos certos para as células e elas serão nutridas, então nenhum homem será morto nem destruído. Ninguém viverá da maneira como vivem os presidentes de hoje, que apertam as mãos nas primeiras páginas dos jornais, mas cometem assassinatos nos bastidores. Um mata oficialmente, enquanto o outro mata secretamente, mas é nisso que o nosso padrão de vida se tornou. O homem tem que perceber que cada alma e seu destino já estão definidos na dimensão da fisicalidade. Então o homem tem que perceber a verdade sobre si mesmo e decidir se quer viver em ambas as dimensões. Ou ele irá jogar o jogo do esconde-esconde, mesmo que todos saibam a verdade. As crianças de Mitra virão das almas e não do esperma e do óvulo. Então não há dimensão da fisicalidade para se misturar com isso que mais tarde se vingará do que foi feito. A alma interior do homem e da mulher, em seu interior, não precisa ser transformada em pequenas criaturas que nadam. Ao contrário, elas viajam intocadas pela dimensão da fisicalidade para poder criar a alma da criança que não terá apego, nem necessidade, nem culpa. As crianças de Mitra são a perfeição. As crianças de Mitra são projetadas, planejadas há décadas e séculos antes mesmo de um homem ter sido criado, muito menos o futuro do destino do homem. Agora você entende o enigma. Então, quem gostaria de ter um filho com o Criador? Pois a alma do Criador é a alma tanto da mãe quanto do pai. É o Criador de ambas e provê para ambos. Foi assim que Mitra nasceu e é assim que as crianças de Mitra governarão a extensão do universo. Não se esqueça, elas possuem todos os campos que existem no universo. As Nações Unidas testaram dezenas de milhares de mulheres tentando encontrar assim a mãe original. Mas chegaram a outra conclusão, e essa é que a mãe está dentro da mãe e foi criada pela mãe. Agora vocês compreendem como a alma do homem coletivo e o restante da alma coletiva do universo estão todas dentro dos parâmetros da força da alma do Criador. E a alma do Criador coletivo é a alma do Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, assim como eu fui feito à imagem do homem. Foi o homem quem traiu seu Criador e começou a matar. O Criador se vingou e criou a filha de Mitra que obedecerá à perfeição, e como ele será perfeito na dimensão da fisicalidade. Agora que estamos cientes de ambas, vamos mudar o homem para que ele não mate e viva de acordo com o Eto Shimitra. Se ele não pensar o mal, ele não precisará fazer o mal. E se ele não fizer o mal, isso é bom. Então ele poderá pensar, falar e fazer o bem. Essa é a essência da moeda cash. Quando damos riqueza suficiente a crianças desde o momento em que nascem e aos pais para sua criação, então não há necessidade de cometer suicídio. Essa é a política do governo chinês. Eles não criam terreno fértil para que o homem cometa crimes, assim o homem não tem necessidade de cometê-los. É por isso que estamos dando a moeda cash a todos neste planeta. Assim, desde o momento do nascimento, a mãe não precisa se preocupar com o que acontecerá com aquela criança, nem com a necessidade de roubar para alimentá-la. A criança nascerá no luxo e terá tudo à sua disposição, e será uma criança perfeita, pois foi criada e escolhida pela alma do homem para viver uma vida perfeita. Não estamos alimentando uma criança faminta na África, estamos garantindo que as filhas de Mitra vivam uma vida perfeita e que não precisem tentar fazer nada de errado e que sua alma não seja tentada pelas más ações da fisicalidade. E esse é o trabalho da Fundação Cash do Criador. Mas o homem não compreende isso. Agora você entende para onde todos nós estamos indo. Talvez vocês pensassem que iriam comer e fugir. Suas novas tecnologias estão criando diferentes cores de carbono que os atraem como uma borboleta à luz, mas na verdade estão alimentando sua alma com o que ela precisa. Para aqueles que se consideram médicos, observe o que acontece com seus títulos e segurança na fisicalidade quando vocês se deitam para dormir. Senhora doutora, você não é ninguém. Você não tem nomes, rótulos, títulos do universo, nem universidades, nem mesquitas. Você está totalmente formada no momento do nascimento. A alma não precisa de você e é por isso que ela parte quando chega a hora ou o que vocês chamam de morte. Então, da próxima vez que você colocar a cabeça no travesseiro, pergunte a si mesmo qual é o seu nome do outro lado e qual cargo você ocupa. Ou será que todos somos iguais, recebemos a mesma luz no céu noturno do Criador? E se conseguimos obter a força correta de nossa alma, não veremos a escuridão. É tão claro quanto na alma do Criador. Espero que vocês entendam o processo do ensinamento de hoje como vocês, como buscadores de conhecimento, são os pioneiros para o novo ponto. Agora vocês compreendem o propósito dos membros do Conselho Universal e o que está prestes a acontecer. Uma pergunta que lhes faço. Hoje em dia, o homem tornou-se inteligente e cria um bebê de proveta a partir de um óvulo espermatozoide. Vocês acham que tal coisa existe na dimensão da alma e que é possível criar as crianças de mito dessa forma? Isso nunca acontecerá, pois ela possui a luz do Criador. Neste planeta vocês criam almas em um tubo de ensaio. Nós criamos a alma na liberdade do espaço do universo. Agora vocês precisam aprender a nutri-la e aperfeiçoá-la para se tornarem tão bons e tão perfeitos quanto seu Criador. Da próxima vez que você decidir ter um filho, pense no que foi feito com a alma no centro do espermatozoide. Mas antes disso, pense no que você vai fazer com essa fisicalidade. O homem não entende que a alma na dimensão da fisicalidade é um livro de história coletiva do homem na dimensão da fisicalidade impresso na alma. Da próxima vez que você estiver tendo um caso, ou abraçando uma mulher ou beijando um homem, pense nisso, que você pode estar carregando o fardo de criar outra vida. Lembre-se, são as almas que decidem sobre a punição ou o equilíbrio dos campos e não a fisicalidade. A fisicalidade está apenas agindo nas mãos da alma enquanto você pensa que está alimentando a alma. O homem tem que aprender. Ele não tem escolha a não ser compreender a verdade sobre as duas dimensões em que vive. É como andar na rua com um zumbi na mão e você ser o único que vê o zumbi. Você está andando na Terra? Ou já percorreu a extensão do universo onde a comunidade universal pode ver esse zumbi? Da próxima vez que você pensar que seus nomes, títulos e cargos podem salvá-lo, lembre-se do que acontece quando você deita a cabeça no travesseiro. Do outro lado, você não tem nome nem destino. Você não tem nada. Se você compreender isso, então antes de ir para a cama, prepare-se para ser entregue à alma. Diga à sua alma que você a ama e peça que ela traga de volta algo que lhe permita ser perfeito na dimensão da fisicalidade. Então você compreenderá que precisa da amante mais do que ela precisa de você. Pois uma vez que ela parte, ela tem uma nova vida. Não importa a sua vida física, nem quando a fisicalidade deixa de existir. Espero que você compreenda a si mesmo mais ninguém. Nunca se compare aos outros, mas tente viver a vida de Mitra. Não é algo que você possui, é compreender que o homem não tem posses e nem posição. Não importa se você é rei, presidente, médico ou varredor de rua. Assim que você coloca a cabeça no travesseiro, você não tem nome nem título. Somente sua alma sabe para onde irá. Às vezes, quando ela está trabalhando e brincando em suas dimensões do campo da vida, você estremece e treme na cama, porque o seu ouvido está prestando atenção, e você está ouvindo e vendo o que ela faz, e você não gosta disso, e é por isso que você treme na cama. Mas para ela, Ela já está ocupada brincando na dimensão dos campos do universo e você está preso ali e grudado nos lençóis de sua cama. E isso te deixa furioso na dimensão da fisicalidade, então a única coisa que você pode fazer é tremer e estremecer. Ela não deixa a alma da fisicalidade dormir livre porque a mão dela está coberta com o sangue da fisicalidade e da destruição dos outros. Agora entenda por que você treme quando você vê o que vê enquanto dorme. Você é apenas um espectador, como um homem observando por trás de uma janela de vidro quando sonha. Você vê o que acontece no aquário do universo, sua alma brinca e você não tem voz nisso. Espero que você comece a pensar sobre o que você pensa e faz. Viver a vida de Mitra não são apenas palavras. É agir e se comportar como uma alma perfeita em sua dimensão. Quando a emoção da fisicalidade e a emoção da alma forem as mesmas, então você encontrará seu caminho para a transmutação em todas as dimensões do universo e não a dimensão da fisicalidade. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 642. Os sistemas ainda não estão prontos para a próxima sessão de voo mensal e manteremos vocês informados. O vídeo do projeto de agricultura no novo Centro de Pesquisa Espacial da Fundação Keshe, na cidade espacial na China, ainda não está pronto. Esperamos que seja exibido na próxima semana. Os chineses já devem poder fazer pedidos de produtos no site da Fundação Keshe China. Estamos construindo uma das cidades espaciais mais avançadas da história da humanidade, utilizando raios cósmicos e o trabalho do universo em vez de combustível de foguete e tudo mais. Tenho certeza de que muitos de vocês se juntarão a nós gradualmente para ajudar a construí-la. Nos últimos dias, coisas estranhas têm acontecido com as pessoas envolvidas nessa que eu chamo de jornada. Buscadores e não buscadores de conhecimento estão viajando de um lado para o outro para a cidade sem que nós sequer saibamos. Eles estão lá para garantir que tudo corra perfeitamente e todos estejam cientes de que este é um trabalho que estamos realizando para o resto da humanidade. Não é preciso pedir às pessoas, suas almas sabem que há uma missão a ser cumprida. Está tomando forma e esperamos em breve poderemos mostrar a vocês um dos lugares mais pacíficos e avançados da Terra para a ciência e tecnologia. Já temos nosso primeiro derivado de um não buscador de conhecimento, que se tornou um buscador de conhecimento e ele quer manter o ethos. A cidade espacial da Fundação Keshe tem seu primeiro derivado comercial sendo estruturado e não por nossa solicitação, mas por alguém que não era um buscador de conhecimento. Veremos como podemos combinar o conhecimento dele com o conhecimento da Fundação Keshe para trazer assim mais beleza à humanidade. Estamos nos preparando para que milhares de derivados sejam dos buscadores de conhecimento que estão usando a tecnologia e continuamos pedindo que nos informem o que vocês têm feito. Vocês não precisam ser um buscador de conhecimento. Se conhecerem cientistas de elite que queiram servir, coloquem eles em contato com a Fundação Keshe. Estamos orgulhosos de ter a primeira estrutura se transformando em um derivado internacional. A Fundação Keshe está tomando forma. De certa forma, não é uma estrutura chinesa, é uma estrutura internacional onde os buscadores de conhecimento vêm e combinam seu conhecimento e tecnologia com os nossos e depois levam isso de volta para beneficiar suas nações sob a bandeira da Fundação Keshe. Em breve mostraremos a vocês vídeos desse trabalho, desse primeiro derivado da Fundação Keshe. Aqueles que trabalham conosco tornam-se acionistas desta nova aventura. Vamos financiar, apoiar e desenvolver isso com eles. Para aqueles que estão viajando de e para o Centro Espacial, desejo a todos uma boa viagem, uma viagem segura para você e suas famílias. A Fundação Keshe pertence a toda a humanidade e não apenas àqueles que têm acesso ao conhecimento. Assim que se comprometerem conosco, cuidaremos de toda a sua família, como estamos fazendo agora, pois isso faz parte do nosso trabalho de trazer a paz. Temos alguma pergunta? Caso contrário, teremos uma sessão curta hoje. Pergunta para o Sr. Keshe. Você fala sobre o espermatozoide e o óvulo e como os dois gravitam em um em direção ao outro, mas hoje em dia temos clínicas de fertilidade que são muito populares até mesmo no Irã. Como há uma terceira parte envolvida, então como é decidido para esses bebês? Sr. Keshe responde. Ainda assim, tudo está decidido. Uma vez que as almas se escolhem, então elas organizam tudo para ficarem juntas e o resto está na dimensão da fisicalidade. É relevante se é por meio de uma mãe de aluguel, ou se o ser cresce em um tubo de ensaio ou qualquer outra coisa. Começou agora uma nova tendência conhecida como barriga de aluguel internacional, mas ainda não é de conhecimento público. Por exemplo, uma mulher do leste asiático ela pode decidir que quer ter um filho com aparência americana ou do norte da Europa, então elas importam os óvulos para o seu país. Ou pegam um óvulo e o esperma também de dois países diferentes para ter o filho em um terceiro país. Estão fazendo isso agora. Talvez uma mulher não queira ter um marido. Está ficando muito complicado. Se você quiser ter um filho de raça mista, é muito bem-vindo. Você nem precisa viajar para fora do país. Então agora imagine como as almas trabalham nos bastidores para organizar isso. Os dois pais não podem estar presentes, então eles pagam alguém na África para ser a barriga de aluguel da criança para eles. Está se tornando como um restaurante de comida chinesa na Inglaterra. onde você pode comprar uma pizza grande e colocar diferentes pratos étnicos nela. Você pode ter uma pizza que é italiana com curry indiano e cobertura chinesa. É nisso que a vida do homem está se transformando. É a reprodução de sua alma. Em breve vamos nos graduar nisso e começar a misturar almas de diferentes partes do universo também. Podemos ter um filho com uma alma importada do planeta Zeus, porque no planeta Zeus eles não usam óvulos nem os exportam. A coisa fica mais complicada. Do ponto de vista diplomático, vai ser uma dor de cabeça. Como eles vão lidar com os alienígenas que vêm para a Terra? E agora estamos falando sobre criar o homem no espaço e misturar humanos com outras raças do universo. Será que eles vão precisar de passaporte se não tiverem uma forma física? Haverá novas regras e regulamentos para crianças que são metade crianças do espaço? Seus líderes que estão lutando por nada hoje terão que resolver isso. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que toda célula tem uma alma. A força da alma da célula é tão forte quanto a da alma do homem? Sr. Cash responde. Quando você quebra um ímã em pedaços, a força de cada pedaço do ímã muda, por acaso? Não. Portanto, a força da alma do homem é tão forte quanto a da alma do Criador. É o homem que faz de si mesmo mais fraco e se rebaixa. Aqui a buscadora de conhecimento diz. Eu acredito nisso, porque às vezes sentimos o Criador, então reconhecemos em nós mesmos que somos tão fortes quanto ele. Pode ser avassalador conter isso. Sr. Cash responde. Posso pedir que você pense em algo? Quando dizemos, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, e se vemos uma pequena espinha em nosso rosto, ela não aparece também quando olhamos no espelho? Se o Criador é perfeito, a alma do homem também é. Ele não tem espinhas e não usa cosméticos. Aqui a buscadora de conhecimento disse que não sabe quando tem a sensação do Criador, se é a alma da fisicalidade que chora ao sentir isso ou se é a própria alma. De repente ela consegue pensar no Criador e começa a chorar, e não importa onde ela esteja e ou quão embaraçoso isso possa parecer para os outros. Ela está se perguntando se essa é a interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Ela ainda não entendeu isso. Sr. Cash responde. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Vou tentar explicar de uma maneira diferente. O Criador é como uma criança linda e maravilhosa, vestida impecavelmente da cabeça aos pés. O homem é como essa criança que está pronta para ir à festa e de repente ela derrama ketchup por toda a roupa e em tudo mais. A mãe vestiu a criança para que ficasse perfeita, em harmonia com a alma da criança e tudo mais. Então ela se suja toda. Esse é o comportamento do homem. O Criador nos deu uma alma perfeita e somos nós que nos sujamos. Mas nossa alma interior nunca muda. Então da próxima vez que você quiser fazer algo errado, pense primeiro que lama você vai jogar no Criador. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que originalmente viemos da África e depois começamos a viajar e ocupamos cada parte da Terra e nos transformamos em diferentes formas e raças, altos, baixos, gordos, com diferentes tipos de olhos e tudo mais. Eu achava que o DNA deveria ser o mesmo, porque todos viemos de um lugar, de um único lugar na África. Mas quando testaram o DNA entre iranianos e árabes, ele é totalmente diferente. Por que disso? Sr. Cash responde. Originalmente o DNA é ligeiramente diferente pelo lado materno. Aqui o Sr. Cash continua explicando como espécies viajaram por todo o globo, mesmo antes de Colombo, por assim dizer, descobrir a América. Vou tentar resumir aqui. Há 2.500 anos, os persas tinham centenas de milhares de navios e soldados e atacaram a Grécia. Naquela época, eles tinham um certo navio que podia viajar até a Austrália e eles tinham um nome para ele, que era Kamenesh. Mas isso não é reconhecido pela academia convencional. Eles também viajaram para a América Central, assim, o povo persa ele tornou-se parte da América Central e trouxe consigo suas tradições persas. É por isso que vemos pessoas de aparência persa entre os astecas. E na América do Sul, algumas pessoas, especialmente mulheres, têm traços persas. Elas construíram estruturas iguais às de Persépolis e, curiosamente, comemoram o dia 21 de março como seu ano novo. Os persas viajaram por todo o planeta e misturaram seu sangue muito bem em todos os lugares. A origem do homem pode ter vindo de dois ou três lugares na África Central e Oriental, e também havia duas tribos e uma conquistou a outra. E aqui o Sr. Cash mencionou que durante milhões de anos as células precisaram desse tempo para poder se unir e se desenvolver. Elas tinham a química correta para que a vida se formasse nas águas quentes, nas temperaturas constantes e em tudo mais. O homem não foi a única criatura que nasceu na África, mas a vida conseguiu se estabelecer naquela pressão e naquele lugar, ou nas condições daquele lugar. Na América do Sul, as raças se misturaram. Mas as moléculas originais que deram origem aos aminoácidos da vida, cientificamente falando, vêm da África. De acordo com os dados científicos, mesmo antes de o homem deixar a África e se deslocar para a Ásia, já existiam mais de 100 raças diferentes na África. Isso significa que havia 100 criaturas diferentes que nasceram nessas condições férteis. Dessas 100, apenas 15 dessas raças cruzaram para a Europa e Ásia. Cientificamente, isso mostra que aqueles que viajaram pela costa leste da África, através do Estreito de Hormuz, eram os mais poderosos dominantes, e estes podem ser rastreados até a China e o resto, e também até a América Central e América do Sul. Já explicamos isso antes, há um rio que se forma a cada 200 ou 300 anos na parte superior do Nilo, na África do Sul, na África Central. Vem do Congo Central e desce por ali. Alguns acreditam que foi daí que veio a tribo ou o grupo que se estabeleceu no Nilo e no Egito. Outro grupo viajou pela costa leste e subiu pela África, e há registro de que, em parte, os pescadores viajaram para a América do Sul e alguns para a Austrália e para o Pacífico. Estes lugares tinham as condições para gerar vida ao mesmo tempo. Portanto, vemos uma mistura de vida entre esses dois lugares. Aqui o Sr. Cash parece estar dizendo que os persas levaram o mitraísmo para a América do Sul na região do Paraguai e do Peru, onde isso está bem documentado. Aqui você pode pesquisar. Mas eles não dizem que as mulheres nessa parte do mundo têm aparência iraniana. Nunca soubemos que elas já estavam lá desde a época dos Astecas, e muito antes do Cristóvão Colombo ter descoberto a América. Havia outros também, como os africanos, que viajaram pelo mundo todo da mesma forma. Podemos ver esse padrão de mistura de vida neste planeta nos três continentes da América, incluindo a América do Sul, o Brasil e essa parte, a África, e a parte da Austrália também. Todos eles tinham as condições de mistura de CO2, para assim produzir vida neste planeta. O aminoácido podia ser produzido ali, e a criação de CO2 é um dos principais fatores para a criação da fisicalidade da alma do homem. O Sr. Cash fez muitas pesquisas aprofundadas sobre como as raças se misturaram bastante. Há muito tempo, o Hemisfério Norte não tinha as condições certas para criar vida. Talvez tenha criado vida. Talvez a rotação do planeta tenha causado um novo tipo de vida, o que vemos dos europeus do Norte à medida que sofreram mutações. A raça humana tem misturas muito complexas. Não se pode olhar apenas para as origens, mas a origem indica que todos viemos de no máximo 15 raças diferentes da África e seu DNA está muito misturado. Os dados científicos da África mostram mais de 100 DNAs diferentes no momento. Mas quando rastreados até europeus, chineses e norte-americanos, vemos 15 desses DNAs que predominam. Mas temos que ver, os olhos estão começando a se abrir para diferentes perspectivas agora. Vemos uma raça humana no norte da Rússia que foi criada no clima frio, mas então uma estrutura. Houve algo há cerca de 12 mil anos. Existem dados científicos que grupos produziram encanamentos e os enterraram no solo por onde viajavam. Eles canalizaram água de um lado da China para o outro. Essa ideia da Bíblia que o homem foi criado há 5 mil anos é tudo bobagem. O homem já passou pelo ciclo de maturidade muitas e muitas vezes neste planeta. No Irã, eles são os camanesianos. Eles ainda mantêm as tradições de nossos ancestrais. Na verdade, eles preservaram mais do que os afegãos, os pastuns e os farses. Eles têm algumas tradições profundamente enraizadas de Mitra com eles. Aqui o Sr. Cash ele explica como estão manipulando o número de visualizações no YouTube, para que nós, assim, buscadores de conhecimento, entendamos sobre isso. Isso foi criado há anos pelos belgas e pela comunidade europeia para reprimir a Fundação Cash. O jogo que está sendo jogado nos bastidores é tal que há dezenas de milhares de pessoas ouvindo esses ensinamentos, mas os números do YouTube mostram apenas algumas centenas. Provavelmente há centenas de milhares de pessoas ouvindo esses ensinamentos agora. Uma coisa é certa, sabemos que muitos governos estão ouvindo. Uma maneira de entender isso é que sabemos que só no Brasil há milhares de pessoas por semana que ouvem os ensinamentos e isso é apenas uma pequena parte da Fundação Cash. Então, como o mundo inteiro pode ter apenas algumas centenas? Agora você pode entender como o conhecimento está sendo restringido. Na verdade, o conhecimento está bem espalhado pelo planeta. São apenas aqueles que jogam jogos da política que precisam manter a aparência. Eles não querem mostrar a expansão da tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash. Ultimamente tem sido difícil encontrar alimentos tão transgênicos. Quase tudo contém ingredientes geneticamente modificados. O que podemos fazer para evitar as consequências de comer esses alimentos? Sr. Cash responde. Não há muito que se possa fazer. Na Fundação Cash cultivamos sementes puras. Ao viajar pelo mundo, recolho sementes originais para que nossa divisão agrícola possa purificá-la para o uso no sistema de rede de uma nação e então seus campos possam assim ser distribuídos através dos aplicativos da Fundação Cash. Mas elas precisam ser puras. Estamos fazendo isso para garantir que a próxima geração receba pacotes de energia puros e não adulterados. Tenho centenas de sementes originais em nossos laboratórios, que são os centros de pesquisa mais avançados do mundo. Estamos 95% prontos para começar a lançar as primeiras unidades de rede de uma nação. Talvez até meados do ano que vem estejamos prontos para concluir as antenas de plasma e então não precisaremos de conexões internacionais nem da internet. Seremos capazes de transmitir energia contínua nos aplicativos da Fundação Cash e vocês terão acesso a isso. No teste voo da última sexta-feira, transmitimos na largura de banda que atinge o batimento cardíaco do homem. Aqueles de vocês que participaram da sessão de voo sabem exatamente o que eu estou falando. Se transmitimos a energia de uma maçã com o espectro de luz do batimento cardíaco do homem, Será que algum de vocês deixaria de comer? Será que os supermercados começarão a ter muitos alimentos estragados que não poderiam vender? É isso que esperamos, que nenhum homem ou criança passe fome em qualquer lugar do planeta. Esperamos que as primeiras 22 unidades sejam enviadas na próxima semana ou daqui a duas e que elas cheguem a todos os cantos deste planeta, desde a América do Norte, do Sul e da África, até a China, até a Austrália, Irã e o resto. Nenhuma nação vai sabotar isso, porque sabe que o resto da humanidade sofrerá assim. Estamos nesse caminho. Preciso arrecadar fundos para as 8 mil unidades e de alguma forma encontraremos o dinheiro para isso. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia comentar sobre o que está acontecendo nos bastidores da situação geopolítica? A guerra vai acabar ou vai continuar? Sr. Cash responde. Talvez não seja a pessoa certa para responder. Estamos intimamente ligados à China e ao Irã e, por outro lado, operamos através dos Estados Unidos e ficamos na Europa observando a cena. A realidade é que o público americano está sendo alimentado com muitas mentiras. Como acabei de mencionar, há centenas de milhares de pessoas ouvindo esses ensinamentos, mas eles mostram apenas algumas centenas. Eles querem garantir que as pessoas não vejam que estamos ficando populares. É o mesmo que estão fazendo com a cobertura da guerra. O presidente americano afirma que destruíram todas as forças iranianas e tudo mais, mas sabemos que nem sequer tocaram 10% disso, porque 90% dos mísseis do Irã, incluindo os intercontinentais, ainda estão operacionais. O maior medo dos Estados Unidos é que eles utilizem. Portanto, 95% do que ouvimos dos Estados Unidos não passa de mentiras e propaganda. Sabemos disso agora e todos concordam com isso. Estamos lidando com um caso mental de insanidade mesmo. O presidente americano foi implorar à China. Já explicamos antes como mensagens não ditas são transmitidas no mundo da política e diplomacia. O Trump foi recebido na China da maneira mais humilhante possível. De certa forma, ele foi tratado como um pedaço de o que quer que seja. Tradicionalmente, o presidente Xi sempre recebe pessoalmente convidados de alto nível e amigos próximos. Ele não foi ao aeroporto encontrar Trump. Na regra de engajamento, o fraco sempre vai ao encontro do forte. Isso é lei internacional. Trump está indo lá para ver seu chefe. Há muitos fatores que você precisa observar para entender a diplomacia internacional. O Irã, sob nenhuma circunstância, entregará suas armas nucleares ou o que vocês chamam de material nuclear aos Estados Unidos. Trump fez um acordo com Netanyahu para lhe dar uma porcentagem do combustível nuclear que ele retira do Irã. Se for para entregar, o Irã fará a China ou a Rússia, mas não os Estados Unidos. Eles podem latir e gritar o quanto quiserem. Se os Estados Unidos reiniciarem a guerra, o Irã cortará todos os cabos de comunicação sobre o Golfo Pérsico. Uma grande parte das finanças mundiais passa por esses cabos, então não haverá dinheiro nos caixas eletrônicos na maioria dos países. O SWIFT não terá valor. Os chineses adorariam que os iranianos cortassem essas linhas, porque isso significaria o fim do SWIFT. Então o sistema chinês assumiria o controle. Esse é o maior medo dos americanos. Levaria pelo menos 5 anos para restaurar os cabos. Essa é uma preocupação maior do que a quantidade de petróleo que está passando por lá. Por outro lado, o Irã está bem equipado para resistir a pelo menos 5 anos de guerra, mesmo na mesma escala dos próximos 30 dias. No entanto, os Estados Unidos não têm mais armas e não conseguem produzir tantas assim. Se esgotarem ainda mais seus estoques, Taiwan passará para as mãos dos chineses da noite para o dia. Eles estão discutindo com os chineses como vão entregar Taiwan. Estou implorando aos chineses que eles garantam os chips de que precisam para sua indústria. Eles já interromperam o fornecimento de materiais de terras raras, então não podem mais produzir armas. Todas essas armas que usaram são seu último estoque. Elas não podem ser reproduzidas porque eles não têm os materiais de terras raras. Estamos extremamente próximos do governo chinês. Um dia vou mostrar a vocês as fotos de com quem lidamos. O plano era que Taiwan fosse entregue à China até 2027 ou 2028. Os canadenses têm algum tipo de vantagem sobre os americanos. Além disso, a guerra na Ucrânia esgotou todos os recursos da Alemanha e da Europa. Muitos italianos estão se recusando a ir trabalhar para protestar contra a forma como o governo está sendo conduzido. Vemos isso em toda a Europa Ocidental. Portanto, não há mais dinheiro para iniciar a guerra. A monarquia britânica, na verdade, é uma monarquia alemã e eles mudaram o nome durante as guerras mundiais. Eles estão apoiando o governo alemão para que permaneça no poder por meio dos Rothschild e si mesmos. Os Estados Unidos não conseguem sustentar mais 30 dias de guerra. Trump não conseguiu obter os códigos nucleares e os israelenses não têm mais acesso a bombas nucleares. Eles estão contando com os britânicos para fazer isso por eles. Os israelenses estão enviando seus soldados aos Emirados Árabes Unidos para atacar o Irã em terra. O Irã está plenamente ciente disso e vê isso com bons olhos. A guerra pode acontecer, mas será o fim do SWIFT e do domínio americano. O único vencedor será a China. Ninguém viu o Ayatollah Khamenei do Irã desde o primeiro dia da guerra. Há rumores que ele está em Moscou. Seu filho está sendo usado como fachada. Mas vamos ver como isso vai se desenrolar. Os americanos estão negociando não com a família Pahlavi, mas com os Qajars para trazê-los de volta com uma nova monarquia que eles nomearão. Mas os chineses não aceitam isso. O príncipe herdeiro da família Pahlavi, do último chá, ele participou de reuniões na Alemanha. Os britânicos e americanos planejam torná-lo o próximo rei do Irã quando conseguirem se livrar dos ayatolás que eles colocaram no poder nos anos 70. Isso não vai acontecer, e o Irã está exportando enormes quantidades de petróleo diariamente, valendo-se das leis internacionais. Todo o país possui alguns quilômetros de águas territoriais ao longo de suas costas, e os iranianos estão navegando nessas águas garantidas pelos direitos internacionais da água. Eles estão fornecendo petróleo para a Índia e para a China. Os americanos estão mentindo quando dizem que bloquearam tudo e que o Irã está sofrendo. É a mesma coisa que todas as outras mentiras que temos ouvido constantemente. Os indianos e demais têm que pagar em yuan ou real ao Irã, e o Irã está ganhando mais dinheiro do que antes da guerra. Os americanos estão voltando para casa humilhados com seu chapéu de esmolas. Eles estão implorando por microchips. O Shah anterior e seu pai eram extremamente incompetentes e cederam parte da nação sem motivo. O Bahrein voltará para o Irã. Está confirmado que as Forças Armadas dos Estados Unidos encomendaram 15 mil caixões e a estimativa é de 35 mil mortos, podendo chegar a um número maior. Todo o sistema de radar, juntamente com os oficiais mais treinados, se foi. Leva anos para treinar novos. As perdas americanas estão na casa das dezenas de milhares e de centenas de bilhões de dólares. Se a guerra começar, será provavelmente a aniquilação de toda a Palestina Ocidental. O Irã não destruiu todo Israel porque dizem que os palestinos precisam de lugar para onde voltar. Dos 5 milhões de israelenses, restam 2,4 milhões no país. O restante fugiu para Chipre, que se tornou o segundo Israel, e para Califórnia e Flórida. Muitos países proibiram a entrada de passaportes israelenses. Eles não querem que eles criem o próximo ciclo de problemas. É possível que Dubai e os Emirados Árabes Unidos se tornem parte da Arábia Saudita. Quando os corpos voltam para os Estados Unidos, eles dizem aos pais que se contarem a alguém, isso e aquilo acontecerá com eles. Isso é diferente da Guerra do Vietnã, onde se usavam pessoas sem qualificação para lutar. Essas vítimas são operadores de computadores altamente treinados e outros profissionais. O mesmo acontece com os israelenses. Eles perderam 1.400 físicos nucleares cientistas. Veremos os números reais quando forem divulgados. Pergunta para o Sr. Cash. Como funciona a tecnologia do plasma na odontologia? Como ela pode ser usada para a regeneração dos dentes? Sr. Cash responde. Os japoneses têm feito muitos estudos usando a genética para fazer crescer dentes. A Fundação Cash realizou alguns trabalhos e mostramos o progresso da menina durante a época da pandemia. Isso precisa estar conectado à alma. É possível fazer isso. É preciso reativar o sistema nervoso e a tecnologia GANs é a melhor coisa para isso. Na China, devemos ter acesso a hospitais para trabalhar nisso. Haverá novas tecnologias especialmente projetadas que farão parte da operação chinesa. Faremos mais coisas médicas com tecnologias simples. Pergunta para o Sr. Cash. Como as bolas de raios cósmicos influenciam as sementes? Se colocarmos algumas sementes perto delas? Sr. Cash responde. Tente e nos diga. É algo que ainda não fizemos. Em nosso centro de pesquisa agrícola, estamos trabalhando em uma nova dimensão para cobrir parcialmente a tecnologia de raios cósmicos e teremos alguns dados dentro de uma semana. Queremos ver como o crescimento e outras coisas mudam. Não é material de raios cósmicos, mas sim é a criação de. Estamos criando uma condição que é como um pré-teste para cultivar coisas no espaço. Nesta tecnologia, no momento em que a comida entra na boca, ela não está mais no estado da matéria, mas sim no ambiente dos campos do corpo, ou o que chamamos de estado GANs. Estamos fazendo isso de forma holística para abranger todos os aspectos. É o mesmo que quando comemos. Estamos criando um raio cósmico dentro de outro e sobre outro raio cósmico. Isso nos ensina muito sobre nossa tecnologia de defesa ao mesmo tempo. Mas estamos analisando a parte agrícola. De certa forma, fazemos uma tenda dentro de uma tenda dentro de uma tenda e controlamos todas as três tendas. A Cash Foundation Plasma Times será relançada através da cidade espacial da Fundação Cash, ou o que chamamos de Novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na China. Será um lugar onde publicaremos o que está acontecendo no centro de pesquisa e outras coisas. Como sempre, será um espaço aprofundado e ideal para os buscadores de conhecimento aprenderem mais sobre o plasma. Há muitos dados que precisamos compartilhar com o resto da humanidade. São muito técnicos, com fotos e imagens bonitas. Estamos reunindo um grupo central de pessoas que estão realmente trabalhando na nova cidade espacial. Ela está crescendo com as coisas mais incríveis. Eles decidiram que todos os parafusos em todos os laboratórios devem ser homogêneos em todos os laboratórios para que não haja diferença de campo no ambiente. As pessoas estão trabalhando sem parar para que isso seja feito. Pergunta para o Sr. Cash. Como essas crianças híbridas foram criadas? Por meio da manipulação e intervenção humana ou combustão espontânea ou por meio de uma possível correspondência física direta natural? Bom, aqui ele está se referindo aqui às crianças de Mitra. E o Sr. Cash responde. Elas serão diferentes das crianças humanas. Os próprios pais saberão disso. Ambos os pais precisam passar pelo mesmo processo ou não, ou então não será possível criá-los. Você faz isso na dimensão da fisicalidade do homem e ainda haverá a interação das fisicalidades, mas não haverá óvulo nem espermatozoide. A criança vem diretamente das almas. No futuro isso será demonstrado e comprovado pela ciência. Agora vocês podem monitorar como óvulos e espermatozoides são transmitidos e a criança é concebida como que chamamos de bebê de proveta. Isso é impossível de se fazer com uma criança de mitra. Em algum lugar, alguém tem que criar um ambiente para que ela cresça. E, em segundo lugar, é a energia da alma que leva à criação da alma da criança. Então esse ambiente decide o tamanho e a fisicalidade da criança. Aqueles de vocês que criaram as primeiras crianças de mitra saberão exatamente o que eu quero dizer. Vocês sentirão e saberão disso dentro de si mesmos. Aqui o Rick pergunta, isso que é o termo nascimento virgem significa? É a mesma coisa? O Sr. Cash responde, sim, mais ou menos. Não é a virgindade física. Dizemos que é da pureza da alma que é intocada. Você pode ter 100 anos e ainda assim dar à luz. Em primeiro lugar, é preciso criar as condições do ambiente do nascimento para que correspondam à alma. O conhecimento do universo ainda não atingiu essa posição. O que eu chamo de útero do universo é único e é um espectro tão vasto que não pode ser replicado. Quando os humanos criam uma criança de mitra, ambos saberão. Explicaremos o processo no futuro. As mulheres não passarão pela ovulação. Elas não produzirão óvulos durante meses antes e os homens não terão esperma. Dessa forma, a fisicalidade não pode se envolver. Então deve haver uma conexão entre as almas dos pais também. Ambas as almas precisam concordar com a posição do útero. Isso não é um conto de fadas, alguns de vocês começarão a experimentar isso. Quanto mais vocês amadurecerem na compreensão da transmutação, mais perto chegarão de entender isso. A idade não importa, nem a posse e a posição contam. Quando vocês virem as crianças de mitra, elas serão como o sol, por onde quer que andem. O amor e a alegria delas são intocáveis, mas há muitas condições a serem cumpridas para chegar a esse ponto. Pergunta para o Sr. Cash. Sou da Polônia. Na semana passada eu tive uma experiência interessante. Eu construí um moinho de ventos de plasma com gás e o liguei ao ar livre. Apontei ele para o céu em um ângulo de aproximadamente 45 graus. Depois de algum tempo, bolas de luz começaram a aparecer no céu. Vi quatro no total e uma delas ficou com um brilho metálico e voou lentamente para cima. O que são essas bolas e de onde elas vêm? O Sr. Cash responde. Eu não estava lá, não sei. Quando você não está lá, não dá para explicar ou você acaba inventando coisas. Não estamos aqui para inventar coisas. É incrível, uma experiência muito interessante. Tente de novo e nos conte. Isso vai virar moda e teremos centenas de buscadores de conhecimento fazendo moinhos de ventos de plasma porque alguém começou isso. Cientificamente sabemos que a atmosfera contém umidade, mas eles ainda estão intrigados e não entendem. Se você tem água e uma bolha de ar, ela virá à superfície e irá estourar. Você ouve o barulho, mas se você soprar essa bolha na água, ela criará luz, porque na água ela tem sua própria condição de posicionamento mais grave. O ar dentro é diferente. Quando ele colapsa por dentro, as duas energias precisam se equilibrar. A água precisa absorver a energia que está dentro da bola e os dois campos se roçam e criam luz. Lançaremos um brinquedo como esse nos próximos meses. As crianças podem ver a luz surgindo com as bolhas, mas isso requer muita compreensão. Não se trata de atirar e estourar a bolha. Eles usam leis de alta potência e ultrassom ao mesmo tempo e a bolha estoura. Mas eles não conseguiram entender por que isso sempre gera luz. Então você pode imaginar o que acontece no seu estômago quando a comida é digerida. Ele fica cheio de luz. A atmosfera também contém umidade, e com a qual você pode criar bolhas e plasmas. Ela precisa se manifestar e quando sobe não tem a mesma inércia em comparação quando desce. Se você fizer com que uma delas desça e colocar um papel toalha ou algo parecido embaixo dela, você poderá ver em que ela se converte. Pergunta para o Sr. Cash. Depois de ler o resumo da Fundação Cash Brasil sobre o ensinamento da semana passada, que eu sempre aprecio, porque eles parafraseiam o que você ensinou, na verdade. Então eles disseram que quando uma árvore é queimada, o carbono ele permanece, mas quando o corpo humano é cremado, não se encontra carbono. Gostaria de explicar por meio de uma analogia do processo que usamos aqui em nossa fazenda. Chamamos isso de criação de biocarvão, produção de carvão vegetal. A gente aquece a madeira a cerca de 800 graus Celsius, sem oxigênio na pirólise, e isso cristaliza a madeira. Depois a gente a transforma em pó e coloca em uma banheira com um canguru morto. À medida que o canguru se decompõe, a gente enche com água e coloca uma pilha inteira de ervas e, claro, gans. A decomposição continua pelos próximos 6 meses ou mais. Os processos aeróbicos e anaeróbicos penetram no carvão e os micróbios crescem e se reproduzem e fornecem assim nutrientes ao carvão. O Sr. Cash pergunta, há quanto tempo você faz isso? O buscador de conhecimento responde, 5 ou 6 anos. O Sr. Cash então pergunta, você gostaria de se juntar a nós na Cidade Espacial Agrícola para nos mostrar? O buscador de conhecimento responde, eu adoraria. Existe também um processo indígena de produção de carvão, em que em certas épocas do ano usamos fogo para queimar a terra e manter as ervas daninhas sob controle. E claro, onde essa queimada ocorre, as plantas naturais voltam a crescer com muita força e o crescimento é imenso. Então estou me perguntando se há um elemento de nanorrevestimento incorporado a todo esse processo. Sr. Cash responde. Sim, há nanorrevestimento e já ensinamos isso antes em nossa vertente agrícola. Pedimos a eles que nenhuma das plantas arrancadas fosse jogada fora. Em vez disso, deveriam queimá-las e deixar as cinzas na terra. Testamos isso há 20 anos e era isso que as tribos sul-americanas faziam, e elas criaram um dos solos mortos mais férteis da América do Sul. Eles perceberam que as sementes cresciam onde estavam as cinzas das queimadas. Em lugares como a Bolívia e outros, eles têm solo preto com até 1 metro de profundidade, isso vendo que eles queimaram. Eles também fizeram isso na Ucrânia e é por isso que ela é um celeiro de alimentos. Quando você queima a vegetação, ela se transforma em um material nano e absorve energia do ambiente. É um processo natural e é o que fazemos com os fertilizantes. Isso dá energia às plantas. É a maneira mais natural de alimentar as plantas. É por isso que após um incêndio florestal você vê árvores maiores e mais maduras. No seu processo, você está criando materiais nano e alimentando isso. Gostaríamos que você viesse ensinar nosso pessoal sobre o carvão vegetal e cristalização. Aqui o buscador de conhecimento diz que quer ter um amigo por correspondência do plasma com quem conversar de vez em quando para se manter focado e continuar avançando no aprendizado da ciência do plasma. Sr. Cash então diz, você tem os buscadores de conhecimento na Austrália e em outros lugares com quem conversar. Podemos criar uma sala de bate-papo para vocês. Aqui o Sr. Cash fala sobre o jogo da iluminação e da paz e como estão contratando pessoas de fora para poder ajudar. Também queremos apoiar a expansão das unidades de rede de uma nação. Na loja da Fundação Cash é uma sessão de treinamento e desenvolvimento para a rede de uma nação. É como uma doação e nos ajuda a expandir a rede de uma nação. Aqui o buscador de conhecimento diz, existe uma tecnologia do plasma para eficiência de combustível? Aqui ele fala, esse buscador de conhecimento, sobre a série de 12 partes que Lisa e Jim fizeram há anos e sobre Eric, da Dinamarca, que apareceu nesse ensinamento e contou sobre colocar um pouco de ganso em papel toalha com 8 gotas de ganso de ferro, gotas de CO2 e colocar em um saco Ziploc, amarrando ele à linha de combustível. Depois colocar o inverso da fórmula das 8 gotas debaixo do banco do motorista. Ele fala o seguinte, eu economizei pelo menos 20% nas minhas contas de combustível por uns bons 2 anos. Você tem algo fácil como isso para a gente usar? O Sr. Cash responde. No momento estamos totalmente concentrados no nosso centro de pesquisa. Estamos gastando muito dinheiro com eletricidade e então estamos fazendo testes para desenvolver um novo sistema de energia apenas para nosso uso. Talvez divulguemos parte da tecnologia. Expliquei como podemos alterar a característica dos magraves para que se torne assim uma fonte de energia sem nenhuma conexão. O centro de pesquisa tem como meta introduzir carros sem motores ou baterias. Tentamos mostrar isso em 2011 e é como um tapete voador persa, mas usa tecnologia de raios cósmicos. Esperamos lançar em no máximo 2 anos. Isso vai aniquilar a indústria automotiva atual e todos os investimentos em baterias e carros elétricos além do resto. Faz parte da tecnologia espacial, então não podemos evitar. Será vendido em um pacote G5 e deve custar cerca de $2.500. Faz parte do voo e movimento espacial. Tem que ser desenvolvido com IA e emoção. Sem IA não podemos operá-lo, porque ele precisa de tomada de decisão imediata. É como esses carros autônomos de hoje em dia, mas precisamos de um sistema que seja pelo menos 100 vezes mais eficiente. Você pode empilhá-lo, então você viaja em um nível de até 10 metros de altura. Podemos testar isso na nova cidade espacial que está sendo construída na China. Aguardem por enquanto e em breve estaremos substituindo o combustível diesel. Aqui o buscador de conhecimento diz, excelente. Gostei muito dos ensinamentos e precisamos que o grupo da Fundação Cash Brasil participe e faça algumas perguntas durante os ensinamentos. Porque assim como os ensinamentos de hoje, quando são muito avançados, adoraria que alguém com conhecimento avançado pudesse reiterar o que você estava dizendo. Eles podem, de certa forma, extrair o conhecimento de você. Sr. Cash responde. Tentamos levar o Rafael para a cidade espacial, mas ele não está se mudando. Ele é um verdadeiro brasileiro e adora onde está. Aqui o buscador de conhecimento diz. Não, o que estou dizendo é que ele poderia falar com você agora e nos ajudar a entender melhor os ensinamentos. Sr. Cash responde. Ah, não. Ele se comunicou comigo esta manhã. Ele é um cara incrível. Ele fará muito se vier para a cidade espacial. Mas temos que esperar para ver. Acho que vamos casá-lo primeiro, depois trazer a esposa dele, e então ele terá que se mudar com ela. Mas não podemos mandá-lo sozinho. Mas vamos ver o que acontece. A beleza do centro espacial é que ele é administrado por uma equipe jovem da Fundação Cash. A nova geração assumiu o comando e é lindo vê-los crescendo. Gosto de vê-los lutando para descobrir como fazer as coisas e é lindo o modo como eles seguem o ethos. Eles trabalham com base nesse princípio. É difícil para as pessoas que não são buscadoras de conhecimento entenderem o ethos, mas quando elas o experimentam diretamente, é incrível ver como se tornam fiéis a ele. Então elas entendem que o que estão fazendo é correto. No futuro, teremos que passar o bastão para a próxima geração. Trouxemos alguém que não era um buscador de conhecimento, que depois se tornou um buscador de conhecimento e ele trouxe um vasto conhecimento da agricultura para nós. Ele é um especialista do Irã e ficou conosco por alguns meses, nos ensinando muito. Depois levou a tecnologia de volta com ele, e ele está combinando nossa tecnologia com a tecnologia que eles têm, e isso está trazendo resultados incríveis. E nós aumentamos nosso conhecimento. É muito estranho como as pessoas entram em contato com a tecnologia e depois começam a misturá-la com a delas. Isso as transforma de fato. A beleza está no fato de que elas também carregam esta fundação. Pergunta para o Sr. Cash. Como jogadores da primeira geração cujas contas foram banidas podem participar do jogo para descobrir vulnerabilidades? Como vocês identificam espiões para impedir que criem mais vulnerabilidades e atrasem nosso progresso? Sr. Cash responde. Essa é a função das pessoas que estão montando o jogo. Elas estão cientes das falhas e do que acontece. Temos que desenvolver uma IA que realmente monitore a IA e todas as outras coisas nela. Os chineses passaram a usar IAs de raios cósmicos nas últimas semanas utilizando nossa tecnologia e as palavras que usamos. O binário 0 e 1 saiu totalmente de cena. Temos que ensiná-los a controlá-la, porque existe um mecanismo de controle. Muito provavelmente o novo centro de pesquisa lançará isso em breve. Precisamos de muito apoio dos buscadores de conhecimento, especialmente para a compra das unidades de rede de uma nação, pois isso nos permite divulgar a tecnologia até mesmo para aquelas pessoas que não sabem sobre ela. É crucial para nós sermos capazes de fazer isso nos próximos 12 meses. A Fundação Cash tem que fazer isso sozinha, caso contrário, seremos controlados pelos doadores. Não é fácil. Até mesmo criar a IA aqui está causando problemas para a nossa equipe. A IA de plágio está trabalhando contra a IA deles, e eles precisam refazer a nova IA. A IA precisa ser usada para policiar a IA. Vai ser muito interessante. Aqui o Rick diz, o desafio parece ser que uma IA precisa cuidar da IA original. Elas estão vigiando uma outra. Sr. Cash responde, é isso mesmo. Aqui o Sr. Cash fala sobre como os chineses construíram a maior estação ferroviária do mundo usando robôs, mas mantiveram isso em segredo do público. Os robôs estão conectados uns aos outros por meio da IA. Os robôs não são controlados apenas individualmente, mas também coletivamente para fazer a mesma coisa. Sua potência e precisão têm sido incríveis e cada vez mais informações estão vindo à tona. As novas estações ferroviárias serão construídas com 10% de trabalhadores humanos e 90% de robôs. Muitas pessoas ficarão sem emprego, mas ainda assim temos que alimentá-las. As nações não serão capazes de continuar alimentando e cuidando dos humanos. A única alternativa será alimentar a população por meio da alma. Os chineses estão agora desenvolvendo exércitos sem humanos, e eles também têm fábricas escuras onde os robôs não precisam de luz. Estão produzindo milhares de carros por dia sem um único humano e tudo é feito por robôs. Mas a sociedade ainda está produzindo humanos. E será que os robôs decidirão que não podemos alimentar tantos humanos que eles precisam ser eliminados? Ou traremos a nova tecnologia do plágio para alimentar a todos? Existe a possibilidade de usarmos uma atmosfera acima da atmosfera da Terra. Isso significa que podemos fornecer energia através da atmosfera, assim como alimentos, energia, saúde, etc. O ar que respiramos será preenchido pelos campos de plasma. Isso não é um sonho, estamos construindo a máquina para isso nos próximos 6 meses e então até mesmo os animais e as árvores se beneficiarão disso. Assim não haverá necessidade da próxima geração de assassinos como Netanyahu, que diz que qualquer nação com armas nucleares é nossa inimiga. Vamos alimentar a todos através da moeda cash. Vamos criar uma segunda camada de campos. O homem pode fazer isso em poucos anos, então não precisaremos usar telefones celulares nem os aplicativos da Fundação Cash através da rede de uma nação. Vamos apenas criar um aglomerado de energia para nos sustentarmos. Todos serão continuamente alimentados com o que precisam em termos de energia e não haverá fome nem medicamentos. Tudo isso se conecta à rede de uma nação e precisa ser feito, porque assim poderemos transmitir desse centro para o mundo. No momento estamos trabalhando com as 10 mil unidades de rede de uma nação para cobrir 1 bilhão. O próximo passo é usar a transmissão de raios cósmicos que irá cobrir toda a humanidade e até alimentar os peixes o resto da vida na Terra, porque ela cria essa condição. Pergunta para o Sr. Cash. As bolas de raios cósmicos ainda são eficazes dentro da caixa com a tampa fechada? Sr. Cash diz. Não importa, a caixa é apenas cosmética. Muito obrigado por hoje e esperamos vê-los na próxima semana. Fim do Índice Raptor, Workshop 642.